Oscar Juliette é para serviço de informação de voo e alerta. Papa Romeu Zulu Bravo Mike, confirme nível que solicita. Gente, confirma o estimado de pouso. Gente, no 240. Zulu Bravo Mike, faça check-in para standard, negativo modo Charlie. O Mike, agora recebo, passando 3.900 pés. Desvestindo, agora no 184. Gol 1184, confirme a proa por quantas milhas? A proa 024 por 15. Gente. Eu subindo para onde está, vocês estão precisando no 1. Gente, estão 3.896. Na 6312. Considere. O meu Zulu Bravo Mike informa o tráfego na posição de 12 horas, 11 milhas, mesmo rumo. O Sierra Romeo 22 está passando no nível 065 em subida para 105. Passou o Sierra Vitor 366, gol 2171. Gol 2171, complete aproximação à renave, chame torre na frequência 118.95. Torre 118.95, bom dia, gol 2171. Gol 1184, pessoal de juízo. Afirmativa, a senhora me autorizou. Gol 1184, após desvios, vou ir na proa do Sierra Vitor 366, ainda se separa 2500 pés, o ajuste na 095. Após o desvio, autorizado a renave na proa do 366, gol 1184. 2171, bom dia, pouso autorizado, pistão 10, vento 090 graus, 159. Livre pouso, pistão 10, gol 2171. Meu Sierra, Oscar Juliette, acordando diretamente com o Sacro Recife. Na 63-12, chama o Sacro Recife na frequência 126.85, alterno 125.45. 2685, alternando 2545, chama 63-12, abraço. Papa Romeu, Zulu, Bravo Mike, mantenha-se em condições iguais. Para serviço de informação de voo e alerta, chama o Sacro Recife na frequência 128.8, alterno 126.0. Zulu Bravo Mike, confirme se já vou avisar na rota. Bom, meu Zulu Bravo Mike, autorizado a subida para nível 080. Tá 3896. Tá 3896. Desça para o nível 050, reduz velocidade para 200 mais. 050, reduzindo 200 nós, tá 3296. Na 3304, chama o centro Recife, na frequência 128.8, a terna 126.0. 260 da secundária, poderia confirmar a tomada? 128.8. 288, obrigado. A 3896, vou ir na prova de serviço 366, descida para 2500 pés, o ajuste 10115, autorizado na RINAV, reporte passando de serviço 366. Gente, autorizado, 366, 2196, chame centro Recife, na frequência 12235, alterna 125.1. Ok, entendeu, então Recife 12835, 251, no voo 2196. 2196, cotejamento correto. Obrigado. Gol 21, está aqui. Estabilizou o gol no 184. O 1184, completa a aproximação RNAV, chame torre na frequência 1118.95. 295, 1184. Torre Gol no 1184, passou o 366 estabilizado. O 1184, pouso autorizado, pistão 10, vento 090 graus na 3, né? Autorizado pouso na 10, Gol no 1184. Um Bravo 737 com 140 de grau. 3896, reduza para velocidade de aproximação, reporte passando servida 366. É reduzindo, vai passar e informar o 366, tá 3296. Controle de Salvador, muito bom dia. Azul 2590, informação linda, passou o coral agora, mantém o 230 para a descida. Azul 2590, acerta a identificação, vou na proa de Mário para interceptar chegadas. Desça para o nível 050 ou ajuste na 095. Para o 050 com 1500 de resto, 2500. Zero, confirme se está transportando órgãos vitais. Afirmo, operação próxima, afirmo quantidade. Sim. Terra Vitor 366, estabilizada a RINAV, já 10, 738, só a 3896, completa a aproximação RINAV, chame torre na frequência 118.95. 118.95, só 338. 2 Salvador, bom dia, tá 3896, passou o serviço 366. São 3896, continua a aproximação, aguarde a pista livre, que é negão na 0 no 5. É o segundo, aguarde a pista livre comigo, aqui, tá 3896. Você 389, 5 contagem de decolagem imediata. Mantenha o posto de espera da 389, por gentileza, aeronave já 5 milhas. Mantenha. Gol 1184, solo 25, Olivra 1211. Pouso autorizado, vento 090 graus no quarto. Se pouso, está 3296. Azul 2590. Siga. Nossa sequência de aproximação agora, qual seria, Tereza? Azul 2590, número 1. Muito bem, a senhora nos autorizaria para o 366 high speed? Azul 2590, autorizada para o servidor 366 em descida para 4000 pés. O ajuste na 0 na 5. Ciente, em descendo para 4000 high speed na Prodo 366, obrigado. Do 3859, visual com o Airbus da companhia na curta final? Afirma. Após a mesma linha, mantém. Após a autorizar a linha, mantém. 3859. Tá 3896, solo 28, Olivra 1, 211. 1211, tá 3896. Tem 3859 autorizado de decolagem, vento 090 graus no 19. Sim, Azul 2590, descara 2500, país registrado 90195, autorizado sinal RENAV, reporte estabilizado no procedimento. Para 2500 pés com 1500, reportará estabilizado uma RENAV da 90-2590 da Azul. Decola 30, controle Salvador 1208, bom. Obrigado, bom trabalho. Salvador, 3859, Arbor 1, operação próxima. A 3859, contato radar na decolagem, supervia sair da Arbor 1 para o nível 360. 360, via Arbor 1 para 3859. Diga. 1648, está autorizado voar na proa de ITAP, depois de ITAP voa sem revista 366. Da presidente do bar Arbor, 3859. 3859, vou direto a Lefa. Direto a Lefa, 3259. Zona 3859, pegando a desvio esquerda, proa 270 por 40 milhas. Ente 270 por 40 milhas. Z59 informa o tráfego na posição de 11 horas, 33 milhas, rumo ao nordeste. Um Bravo 738 passou no nível 110 e descida para 050. Seguinte, 1648 informa o tráfego na posição de 2 horas, 31 milhas, rumo ao oeste. Um Alfa 320 passou no nível 085 e subida para 360. completamente estável no RNAV da 190, azul 2590. Azul 2590, complete aproximação RNAV e semitorre na frequência 118.95. 1895 a torre, obrigado. Sinal 6250, aciona a identificação, dessa vez chega a Damari, para o nível de voo 070, ajuste no 095. Sinal 6250, confirme a prova de 4 milis. Porta-fé. Voo 1648, vou na proa de Serra Vitor 366, em descida para 2500 pés, o ajuste na 095, autorizado sinal RNAV e reposto estabilizado. Vou na proa de 366, desce para 2500 pés, com 095, vai ficar mais estabilizado, com uma brigada, mando bem para 2. Na 3859, após desvios, vou ir na proa de Itazop. Desvios, vai prossegue Itazop, na 3859. Na 3859, Itazop. Ok, vai permanecer, cara, se possível, vai permanecer na aerovia mesmo, na 3859. 3859, sente, após desvio, vou ir na proa de Alep. Após desvio, Alep, baixado e travado na final da 10, azul 2590. Vento 100 graus, zona 3, não expulso autorizado, azul 2590. Vente. .859, chama sempre para Recife, na frequência 1283.8, alterna 1263.0. Obrigado, .759, bom trabalho. .6250, terminou de vir? Sinal 6250, vou na proa do Serra Vitor 366, em descida para 4 mil pés, ou ajuste na 095. Negativo, Sinal 6250, desce para 4 mil pés, ou ajuste na 095. Azul 2590, Salas 39, Oliveira 1219. Renave, 648. 648, complete aproximação em Renave, chame torre na sequência 118, decimal 95. Leve, doutor 1895, bom dia, obrigado, bom dia, 648. Doutor, muito bom dia, ano 648, estabilizado a Renave, estou na zero. No 648, reporte a revista 372, que é negar na 0 no 5. Vamos lá no 372, no 0 no 5, sim, no 648. Voo no 648, pouso autorizado, vento 080 graus, zona 59. Autorizado pouso, pista 10, voo no 648. Na 6250, desço para 25007, hoje permanece no 015, autorizado final RNAV, reposto estabilizado. Observador voa, Oceaner 6311, no ponto 0190, visual cronave na curta, pronto, decolagem. Oceaner 6311, observando o tráfego na curta final, após o mesmo ali e mantém. Após a aeronave na curta final, Oceaner 6311 ali e mantém. Voo no 648, Solos 44, Oliveira 1219. Oliveira 1219, bom dia, agora 648. pronto, no 06311. Cristiano 6311, autorizado decolagem, vento 080 graus, 139. Autorizado decolagem, Cristiano 6311, 090. Cristiano 6311, decola 46, controle 1208, com 208, obrigado, até a próxima. Salvador, bom, Cristiano 6311, 1500. Cristiano 6311, contato radar na decolagem, sua via saída da EL para nível 360. Leda, é o 360, 639. Possível Leda, por 639? Canal 639, após 2000 pés, autorizado direto Leda. 2000 direto Leda, 639. Controle de Salvador, Porto 62, informa estabilizado no Reina. Canal 6250, contato aproximação RNAV, chame torre na frequência 118, decimal 95. 2295, bom, 6250. Cristiano 6250, pouso autorizado, vento 080 graus, 94 nós, pistão 10. 080 com 14, é isso? 080 com 14, né? Tente, livre conta, pistão 10, Cristiano 6250. Zenébia 3, Zouro. Prossiga. Coordenação com o centro pro atmosfera. Zenébia 3, Zouro, na guarda. Na 391, autorizado, vá na proa por base. Por base, 6391. Né, 6250, solo 51, Olivra 1221. Zenébia 6311, eu chamo o setor Recife na frequência 128.35, Terra 125.1. 28.35.251, Xenero 6311. 1094, essa é a identificação. Confirma a situação de risco? O 1094, livre de desvio, reporte a término, desce para nível 050. 050, como é que você é mais de 040, próximo condicionamento, tem um caminho após 50 metros com o Serra Victor 368, é o Gol 1094. O 1094 está livre de desvio, reporte ao término e solicite instruções do controle. Bom dia, Gol 2171, ponto 0 da 10, pronto. Gol 2171, não autorizado, a linha decola pista 10, vento 090 graus, 129. A linha aí decola da 10, Gol 2171. Gol 2171, decola 02, controle Salvador 1208, bom fundo. Isso, chamou o controle Salvador 1208, um bom dia, Gol 2171. controle Salvador, bom dia, Gol 2171. Gol 2171, no contato radar na decolagem, suba via Cida da El para nível 360. Via da El, nível 360, Gol 2171. Na 094 terminou de vir? Chama de Rolando Marques, tá? Doutorizado, vou estar. Tô 1094, vou ir na Prouxa, Serra Vitor 366, descida para 4 mil pés. O ajuste na 095. Serra Vitor 366, descida para 4 mil, vamos lá, já vamos lá. Controle Salvador 094. Prossiga. Por gentileza, aqui foi a CDAE, essa nossa esquerda, a 9 horas aqui, 094. Fono 094 é a cidade de Valença. Desculpa. Valença, graças à informação. 5, autorizado a linha de decolar, vento 090 graus, na 39, pista 10. Livre a linha e decolar na pista 10, voo 2065. Ah, Bom, 0094, aguarde para a frequência da torre. Bono 094, foi autorizado descida para 2500 país registrado 10015. 2100, 019. Gol 2171, chame centro Recife na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, 251, bom dia, gol 2171. Decolada 09, controle de Salvador, 1208. Obrigado, bom dia. Salvador 2065, gol, bom dia. Gol 2065, contato radar na decolagem, subavia seda da El para nível 360. Da El 360, via. Salvador 2065, pode ir direto Ótima. O 2065 autorizado direto Lida. Lida, graças. RNAV da 10, bom 0, 1, 4. 1, 0, 9, 4, complete, decimação RNAV, chame torre na frequência 1, 1, 8, decimal 9, 5. 1 norte, zona 5 graus, bom dia, 1094. Torre Salvador, gol 1094, ingressando final 10, bom dia. 1094, bom dia, ajuste na 095, autorizado pouso, pistão 0, vento 090 graus, 139. Em livre pouso, 10, gol 1094.